Alfa 2. Ô, novembro, Lima Alfa, na escuta da torre. Se fosse o TP, eu decolo, eu tenho um tráfego na longa final. Se fosse decolar, teria que decolar agora. O Lima Alfa está pronto para decolar. Novembro, Lima Alfa, autorizado a decolar, pista no 0, vento 2, 00 graus, 08 nós. O Lima Alfa está ciente, livre da decolagem. Saturação, mantenha presente proa, fica limitado pelo localizador, desse mantenha 3 mil pés, permanece ajuste no 0 no 4. Total 9890. Tá 3 mil, mantendo proa, limite de loco. Gente, 0 no 4. Positivo, ciente da restrição, aguardando a pista livre. É 12 sair de próximo para Catal? Sim, mas Catal tanque. Sair para 18 corredores da velocidade? Negativo, mantém a velocidade, é número 2 propuso. Aqui, ó, para Catal tanque. Aí, ó, esse ano 2008-5-1-2-5-4-5. Bom, as Catal tanque informa quando atingir 2 mil pés, vai fazer redução para 120 mais aqui. Controle ciente, reposto estabilizado no localizador. Carro. Alfa, bravo, controle. Brasília, senhor. Estimado de pouso em barreira. O planeta Brasília. O estimado é 1854, senhor. Aqui Brasília, corrigindo, pensei que estivesse indo para a barreira. Obrigado, é 1854. Então, acho que ela tem o tempo que tem condição de manter até atingir 2 mil pés. Depois vai ter que reduzir gradativamente para aplicar o 4, ok? Sim. Ciente, controle 6935, obrigado, boa tarde. Controle Salvador do Papatango, novembro, Lima Alfa. A longa final para o 97. Escuta. Ok, chame o controle 1998. 9987. Novembro, Lima Alfa, 1 mil pés no corredor Axé, reporte fora da barra. Lima Alfa, ciente, mil pés, Axé, chamaremos para o 1014, mantenha pro limite ao localizador. Mantendo a proa para 3000, nós 04, ciente. Gol no 754, desse mantém o nível de voo 050. 050, gol 754, solicita RNAVE 1-0. RNAVE? Afirmo, se possível, após etapa e voa 369. 69 ou 66? Total 9890, tráfego 2 horas, 5 milhas, rumo ao nordeste, o Sierra Romeo 22, em descida para 2 mil pés. Atingiu 2 mil pés e está iniciando a redução de velocidade do África da Calçada. Sim. Total 9890 indicada. 210, 200, 200. Gente, reduza para 1.709. Mais 1.70? Estima. 1.07, chame Recife, frequência 1.288, alterne 1.3325. 288, 3325, azul 4.107, boa tarde. Guarulhos, nível 340 pela Upper Usk 50, saída da EL, transição Diné, com curva pela direita. Decolagem na pista 10, controle Salvador na frequência 199.35, transponder é o 5525. Autorizado Guarulhos, nível 340 pela Upper Usk 50, a saída é a da EL Diné. Decola da 10 com curva à direita, controle 1.9.35 e transponde 5525, web 6741. Coro 754, na proa Sierra Vitor 368. Boa 368754. Seu localizador, o Oscar Hotel Tango. Papa Romeo Oscar Hotel Tango, complete final ILS, reporte estabilizado. Com chame torre 1.8.6. 8.6, obrigado. Voz de vaca, ok, Carita? Total 9890, autorizado final, desça para 2000, ajuste 1.0.4, reporte estabilizado. Já está no cruzador, direção para 2000, total na 2900. 18, 18, 18. Total 9890, reduza para aproximação, aeronave QP7, um Serra Romeu 22, na final do procedimento LS a 5 milhas. 7, reduzindo. Reporte passando marca 2 externo, tá, 3 pouso baixado travar, informe os primeiros 1.200 metros fechados. Ok, sim. É, 3.500 pés, 1.300 no ajuste. O Alfa tá botando. Já sei, vai ter 3.500 pés, o papapá, o tempo. Suporte seguro, nível 320, saída da outra, em Santiné. Aerovia, informe ISC 50, decola D10, curva direita. Controle 109.35 e transponder 5476. Boa 977, cotejamento correto, reporte para pushback. Chamada. Até o gosto, prossiga. Realizado, aproximação para 3 milhas da cabeceira 17. A 3 milhas fará espera visual no setor, tem duas aeronaves para pouso na pista 190. Ciente, mas mantém espera 3 milhas da 17, o Alfa Vitor Juliette. Confirme nível, acabou. Total 9890, complete final, chame torre 118 para final 6. 6867. 3834. Pós TAP 2500 pés para o 366, tá? 3834, obrigado. Autorizado RNAVE, reporte na final. Gente, autorizado 366, reportará final 754. 9890, continua aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre, informe os primeiros 1.200 metros fechados. Tá certo. Número 2 para pouso na 190, continua a aproximação, guarde pista livre. Comboio 727 na final, a 4 milhas de cabeceira 190. Afirmativo, plenamente visual, tem condição de se enquadrar como número 2, se autorizado. Continua a aproximação, aguarde eixo da 17 livre, Alfa Vitor Juliette. Juliette, aguardando liberação de pouso, Alfa Vitor Juliette. Total 9890, informo que a aeronave que o preço deu para pouso não liberou a pista ainda, né? Continua a aproximação, rap. Certo. Pô, o Oscar tá tão grande de baixo, cara. Um, dois. Qualquer pessoa agora aguarde para o ingresso, ok? Tá aguardando. 3, 2, 1, 6. É que é o seguinte, o senhor está presente para o gate 2, foi orientado para o gate 2, não foi isso? Afirmativo. É que o nosso sistema agora aqui de gate tem zero e zero, está aqui gate 7, a gente vai certificar, o senhor só mantém a escuta mais 15 segundos que a gente vai certificar aqui com o zero. A gente está aguardando, obrigado. de conquista e aguarde ascensão 85. Lima Alfa 7, manter 1000 pés e autorizado para o de conquista. Aguardando instruções para ascensão 085. Estamos com condição de voar na proa da rotatória? Pistão 7, vento 200 graus, 089. Ouça autorizado, pistão na 7, Alfa Vita Juliette. Afirmativo, continue na proa da rotatória para prosseguir para o circuito de tráfego da 10, Alfa Tango Tango. Afirmativo, proa da rotatória. Autorizado, descida para 1.500 pés, Tango Tango. Até 1.500, Tango Tango. Sente, aguardando, agora 754. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. 02, muita massa ali para Salvador. Passado 3 minutos. Salvador pelo setor norte. Informará a maquiagem do carro. 500 pés, autorizado, ascensão 1.003, o ajuste. Corte 5 milhas fares. Fora, Guardião 02. 03, ajuste. Guardião 02. Alfa, aquilo que eu passei 3 alfa 40, Alfa. 1.37, o gate 62, autorizado, puxa, perto para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi do 1.777. Solta o pau na vida, na zona, viu, na sua escuta. Total 9890, prossiga táxi via Alfa Kilo, pátio número 3. Alfa Kilo, pátio número 3, gente. Alfa Vitor Juliette, solo aos 23, livre backtrack, taxiamento pela pista, reporte livrando. Fono 754, check trem, autorizado pouso pista 28, vento 200 graus, 089. Baixado, travado, só confirmando, estão operando a 1-0, né? Afirmo 1-0, cabeceira deslocada 1.300 metros. Tenente livre pousa na 0, baixar travado 754. Para o 366, chamar em 398. Doutor, está 3234. Então 3234, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 3, autorizado RNAV, reporte estabilizado. Estabilizado no 3, autorizado RNAV, reportando estabilizado. Pode confirmar o vento com 754? 1754, vento agora, 200 graus, 079. Sente. Iniciando a remetida, voando Serra Vitor 363, igual 754. Sente. Confirmando, foi motivo meteorológico? É negativo, senhor, vento de cauda. Gente, gol 1754, mantenha proa, chame controle 119-35. C935-1363754. Controle Salvador, uma boa tarde, o gol 1754 arremeteu, voando 363. Confirme. O gol 1754 arremeteu, passa 1000 pés, voando Serra Vitor 363. Boa tarde, comandante. Informação 3834, controle informa, o vento no momento 200 graus com 07 nós. Sim, tá, 3234. Vou seguir na final? Afirmativo. Seja a porta estabilizada. Pode ser mais estabilizada. 102500, teste torre agora 18 decimal meia. 18 decimal meia, guardião 02, grava. Alternando com 15. 1338, aguarde, mantenha nível 040. Cliente aguardando em ordem, encerra Vitor 363-040-754. Milhas e meia do campo, direto para o pátio do Graia, para autorizado. Baixão 02, autorizado direto, pátio do Graia, vento 210 graus, 07 nós, sem interferir com a final do 10. Sem interferência com o 10, direto para o pátio do Graia, vento 202. Estamos aqui com uma mudança de pista no momento e a pista em uso a partir de agora será a pista 28. No entanto, sua saída será gole com transição de né. Gole transição de né. Aguarde para iniciar o táxi só a coordenação aqui com a torre para melhor coordenação. Ok. João com campo? Afirmativo. Ingresso no circuito de. De tráfego da pista 10, chame agora a Torre Salvador na frequência 18 decimal meia. 18 meia, obrigado. 4, vai passar o 372, João Carótamo. 3834, cheque bem autorizado, pouso de pista 10, vento 200 graus, 08 nós, informa o helicóptero para pouso, parte 4 à esquerda do eixo da 10, não interfere com sua aproximação. Sente livre pouso, tá 3834, baixo travado. Só tá os primeiros 1.200 metros fechados. É. O Papa Tango, corrijo, Papa, Alfa Tango, 3 milhas da rotatória para ingressar no circuito de tráfego não no Zeta. Ingressar no circuito de tráfego da 10, autorizado, perna do vento da 10, aguardará para girar a base. Acho que não dá manter a do vento da 10, aguardando para girar a base. Colagem da 28, é isso? Acima, a cabeceira 28, nós já vamos confirmar qual será a sua saída e já está certo. Tá bom, estamos na escuta aqui, web 6741. O Golano 37, em combinação agora com o controle, mesmo informa sua saída, sei lá, Gole, Eval, direto Porto Seguro. Gole, Eval, direto Porto Seguro, sempre. Solo Salvador, muito bom dia, Azul 4061. Azul 4061, bom dia, guarde cota para Campinas. Afirmativo, guardando, poderia passar a saída para 4061? Helicóptero a uma milha na cabeceira 97, já pouso no pátio 4, finalizando a aproximação. Ah, afirmativo, vai ingressar agora do vento e aguardar o alvo da entrada. Finalizando a aproximação, finalizando o pouso. Ah, sim, Matheus. Guardião, o guardião 02 já no solo controlado, pousando. Guardião 02, solo 30, livre frequência. Guardião frequência 02. Já estava do vento da 10, Alfa Tango Tango, aguardando para girar a base. Alfa Tango Tango autorizado a girar a base, porte final, pistão 10. Na final da 10, Alfa Tango Tango. Boa, 777, obrigado. O Gol 137 confirmando irá aguardar para ingresso na Alfa. Quem pode prosseguir seu táxi via Patrulha aguardando para ingresso no táxi Alfa? É, Matheus. Táxi 3, é pátio 3, quilo e mantém posição antes da Alfa. Posto. Tô bom na hora 941, voltar. Patrono. Procedimento é o ILS ou o GPS? T34, solos 31, livre direito, chame solo, 121, décimo 9. 219, ligado. Solo 28, obrigado. Sente estimado 1 minuto para decolagem, é quanto ao Golf. Dando confirme pro pista 28, né? Pista 28 e LS full. Obrigado. Salvador está 3834, livrando. Bom, com você deslocada 1 no 1.700 metros, autorizado pouso pista no 0, vento 200 graus, 069. Liga o pouso no 0, capitão deslocado 1.200. 4, prossiga seu ataque agilizando na medida do possível, Alfa Juliette, gate 04. Agilizando na medida do possível, Alfa Juliette para o 04, tá? 3234. Hotel Golf, autorizado a colar pista 17, vento 210 graus, 089. 40 7 4. Você é autorizado o táxi via Papá, reposte ponto de espera do Anocete. Só Tango, Tango, solo aos 3-3, livre direito, mantém a posição antes da Alfa e chame solo, 1-2-1, décimo 9. Mantém a posição antes da Alfa, chama 1-2-1, baixo, Tango. Tira final, Agnaldo. 2.500.003, reportar a final 7.104. Tira o cabelo certo, autorizado seu táxi até a cabeceira 1.07, reporte alinhado e pronto. Portará alinhado e pronto, 1.07, tira o cabelo certo. Belima Alfa, controle. Proceda, comandante. Estimado de pouso em conquista. Rodoveia 5.3. Esquece aí. Irá prosseguir o seu táxi via Alfa e Juliette para o pátio 3. Agilize na medida possível, ok? Afirmativo. Azul 4061, você? 4061 para Campinas no 340. 340, a gente vai coordenar, mantém a escuta e guarda no copo. Mantendo o corpo, mantendo a escuta, 4061. Juliette, portão 04. Afirmativo, 04 tem um objeto. Posição em aguarde para prosseguir o táxi. Guardando. Objeto 6741 autorizado por pushback funcionamento, chame táxi. Chamar para o táxi 6741. Ingressa Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 18.6. Autorizado, ingressa Alfa, ponto de espera 2.18.6, igual a 1.777. Rumo 777, modifique sua saída para Gole, Eval, após Gonza, com curva esquerda após a decolagem da 28. Gole, Eval, Gonza, curva esquerda, Goma 777. Afirma. Torre Salvador, uma boa tarde, eu vou na 754. Autorizado 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50, decola da pista 28 com curva à esquerda, subida gole, eval após Gonza, frequência do controle 119.35, transponder 5525. Autorizado 340 para Guarulhos, Upper Whisky 50, decola da 28 esquerda, gole eval Gonza, 1935 libera, transponder 5525, objeto 6744, iniciando no 4. Gente, M-Tax, objeto 6741. Chamará. Solo, gol na 777, entendeu, capaz de voar, vai voar Gonza em vez de posto seguro. Solo, objeto 6741, voltando. Prossiga. Confirmando, autorizado, aerovia Upper Whisky 50, saída gole eval Gonza. Afirmo, o Centro Recife coordenou que todas as decolagens da pista 28 para o Sul será feita gol, levar o Gonza e após será coordenado com o Centro Recife. É, claro. Foro 941, desse nível 040. Essa 040, gol 941. Contrário Salvador, aqui o Quebec Serra colado, a sua escuta. Aqui no Quebec Serra. Vai levar o Gonza. Submantenha o 040, está autorizado voar direto Barra Grande, aqui no Quebec Serra. 040, direto Barra Grande, aqui no Quebec Serra. A ideal para Barra Grande? 235, ideal 235. Gente. Vou coordenar aqui. Gente. Controle Salvador, muito bom dia, autorizando 74, centro da Uniform. Confirme para o controle? Confirmo, bom dia, autorizando 74, centro da Uniform. Bom dia, 3174, aciona identificação, chegada CARI, desse mantém a nível 050. 10 no 3, ajuste, procedimento ELS Zulu, pista 28. Mantém 050, ELS Zulu 28, ajustado no 0 no 3, está preso no 74. Salva, vai 74. Segundo pessoal de sala aqui, vai ficar difícil agora. Gente, então o objeto 6741 realiza o puxo padrão até através do portão 04 e reporte para o táxi. Certo. Solo Salvador, azul 4061 para pushback e posterior cópia, se possível. Gente, coordenação com o Centro Recife, 340 Campinas, aguarde para o push azul 4061. Guardando 4061. Até o Golf, não há tráfego a reportar no setor, frequência livre para coordenação, 2345 até o retorno. Até já. Autorizado Campinas, nível 340, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28 com curva à esquerda, subida gole, eval, Gonza. Frequência do controle 119.35, transponder 5530. Autorizado 461 para Campinas 340, decolando da pista 28, curva esquerda, gole, eval, Gonza, Upper Whisky 58, 119.35 ao controle, 5530, transponder, pronto para pushback, acionamento 4061. Autorizado, reporte táxi, portão 09, protejamento foi correto, azul 4061. Informa para o táxi 4061, obrigado.